portanto, se havia alguma periculosidade, eu acho que poderia ter havido algum entendimento, digamos assim, entre as infraestruturas de Portugal, portanto, e as próprias autarquias locais, a Câmara, a Junta de Freguesia, porque, por aquilo que eu assisti, portanto, os troncos principais daquelas árvores estavam, não ofereciam, portanto, qualquer problema, porque estavam, não estavam, portanto, degradadas, digamos assim. Agora, é verdade uma coisa, portanto, a parte mais superior, portanto, enfim, aquelas ramadas mais superiores, elas estavam todas ocas e estavam e poderiam eventualmente, tanto no futuro, poder oferecer alguma perigosidade ou partir ou cair sobre carros que transitassem ou pessoas, tanto na via. Admito que sim, que não estariam totalmente, portanto, em grandes condições. Mas, quer dizer, mas isso poderia ter havido, acho eu, no meu entendimento, poderia ter havido, portanto, uma comunicação, portanto, às autarquias locais e poder aqui fazer-se aqui algum serviço, no sentido de poder eliminar essas partes superiores que não estariam em tão boas condições e poder deixar eventualmente, portanto, os troncos principais que eu penso que depois futuramente aquelas árvores poderiam rejuvenescer, digamos assim, e poderiam continuar a ser árvores normais. Poderia ter havido aqui mais algum bom senso, no meu entender, por parte das Estradas de Portugal, das Infraestruturas de Portugal, poderia ter havido algum bom senso e não as ter, portanto eliminado totalmente. Isto é o meu entendimento. Não sei o que é que a Câmara pensa acerca disso, mas é aquilo que eu penso. Coisa que não houve, portanto, por parte das Infraestruturas de Portugal.